Caminhoneiros vão se juntar à marcha de Nicolas Ferreira rumo a Brasília. A marcha de Nicolas Ferreira começou em Paracatu, Minas Gerais, e já virou assunto forte nas redes sociais. O deputado federal Nicolas Ferreira, PLMG, decidiu caminhar cerca de 240 quilômetros até Brasília para protestar contra decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, e do governo atual. Isso inclui críticas à prisão de Jair Bolsonaro e à situação de presos relacionados aos eventos de 8 de janeiro de 2023. Caminhoneiros pretendem entrar nessa marcha e o burburinho rola solto em grupos do Facebook, WhatsApp, Reddit e até comentários no TikTok. Apoio a Nicolas Ferreira cresce rápido entre a categoria que sempre foi ativa em mobilizações políticas no Brasil. Você já viu como as conversas em grupos de caminhoneiros explodem quando o assunto é política? Muita gente fala que a caminhada de Nicolas Ferreira representa um grito por liberdade e justiça. Em chats do WhatsApp, motoristas compartilham vídeos da jornada e dizem que vão se juntar ao longo da BR-40. Marcha de Nicolas Ferreira ganhou tração porque simboliza resistência ao que muitos chamam de abusos institucionais. Nicolas Ferreira marcha sozinho no início, mas apoiadores surgem no caminho e caminhoneiros veem nisso uma chance de mostrar força novamente. Grupos no Facebook dedicados a caminhoneiros fervem com posts sobre entrar na marcha de Nicolas Ferreira. Tem gente dizendo que a categoria não pode ficar de fora de um ato que defende liberdade. Reddit tem threads discutindo mesmo com usuários brasileiros, compartilhando links de vídeos da caminhada. TikTok enche de comentários tipo "Vamos apoiar Nicolas" ou "Caminhoneiros unidos pela causa". Apoio a Nicolas Ferreira vem de vários cantos e caminhoneiros parecem prontos para dar um gás extra nessa mobilização. O que faz caminhoneiros se animarem tanto com marcha de Nicolas Ferreira? A categoria tem histórico de paralisações que pararam o país, como em 2018 e 2022. Agora, em 2026, com o cenário político quente, a ideia de se juntar a um protesto pacífico ganha força. Nicolas Ferreira marcha pela liberdade e justiça, e isso ressoa com quem sente que o transporte rodoviário é esquecido nas decisões de Brasília. Grupos de WhatsApp trocam mensagens organizando encontros ao longo do trajeto. Você percebeu como o boca a boca digital acelera tudo? Em poucos dias, a marcha de Nicolas Ferreira virou trending em nichos conservadores. Caminhoneiros comentam que vão levar caminhões para acompanhar ou buzinar em apoio. Facebook tem páginas inteiras dedicadas a compartilhar atualizações da caminhada. Reddit discute se isso pode virar algo maior. TikTok tem duetos e stitches com vídeos de Nicolas Ferreira e caminhoneiros respondendo "Estamos chegando". Apoio a Nicolas Ferreira parece unir gente que quer ver mudanças reais. Marcha de Nicolas Ferreira não é só caminhada, é um símbolo que mobiliza. Caminhoneiros entram na conversa porque sentem identificação com pautas de liberdade e contra o que chamam de perseguição. Em grupos fechados do WhatsApp, planos surgem para se posicionar na estrada e mostrar presença. Facebook permite posts mais longos onde contam histórias pessoais de por que apoiam Nicolas Ferreira. Reddit traz análises frias, mas com entusiasmo de quem vê potencial no ato. Nicolas Ferreira marcha com seguranças e apoiadores que se juntam dia após dia. Caminhoneiros pretendem entrar forte porque veem no deputado uma voz que fala sem medo. TikTok explode com challenges e comentários pedindo união. Apoio a Nicolas Ferreira cresce porque o ato é pacífico, mas firme. Você já imaginou o impacto se caminhoneiros realmente se organizarem para isso? Grupos no Facebook mostram fotos de caminhões parados com bandeiras e mensagens de apoio. WhatsApp tem áudio circulando incentivando a participação. Reddit tem usuários alertando para fake news, mas confirmando o interesse real da categoria. Marcha de Nicolas Ferreira avança e o apoio de caminhoneiros pode mudar o tom da chegada em Brasília. Como isso afeta o dia a dia? Caminhoneiros que aderem falam em parar rotas para acompanhar ou buzinar solidariedade. Nicolas Ferreira marcha representa esperança para muitos e a categoria quer fazer parte. TikTok tem lives de motoristas comentando a jornada. Apoio a Nicolas Ferreira vira conversa de estrada. O ato simbólico ganha corpo com gente comum se envolvendo. Caminhoneiros entram porque sentem que é hora de mostrar união. Facebook, Reddit, WhatsApp e TikTok, todos indicam junção de forças. Marcha de Nicolas Ferreira pode ser o start de algo maior em 2026. Você acompanha essas mobilizações? O que acha do apoio crescendo assim? Nicolas Ferreira marcha e caminhoneiros respondem presente nos grupos. Veja agora os comentários sobre esse assunto. Olha o que o povo está comentando sobre isso. João Silva comentou: "Caminhoneiros unidos na marcha de Nicolas Ferreira, isso vai ser forte demais, irmão." Maria Oliveira comentou: "Apoio total ao Nicolas, grupos de WhatsApp estão fervendo com planos para se juntar." Pedro Santos comentou: Vi no TikTok comentários pedindo caminhoneiros para buzinar na BR, isso une a categoria. Ana Costa comentou: marcha de Nicolas Ferreira com caminhoneiros pode parar o Brasil de novo pela liberdade. Carlos Mendes comentou: Facebook está cheio de posts organizando encontro na estrada apoio a Nicolas Ferreira Real. Luísa Ferreira comentou: Reddit discute isso sério, caminhoneiros entrando muda tudo nessa caminhada. Rafael Lima comentou: Nicolas Ferreira marcha e caminhoneiros vão dar o gás que falta para chegar em Brasília. Beatriz Souza comentou: TikTok explode com vídeos de apoio caminhoneiros pretendem entrar mesmo na marcha. Tiago Alves comentou: grupos fechados no WhatsApp falam em parar para acompanhar Nicolas Ferreira, isso é união. Fernanda Rocha comentou: apoio a Nicolas Ferreira cresce nos grupos caminhoneiros, mostram que não ficam parados. E já pensou se você perdesse essa chance de saber mais sobre isso? Aqui eu posto conteúdos novos todos os dias, sempre às 8 horas da manhã ao meio-dia e às 7 horas da noite. Volte sempre todos os dias para ver conteúdo novo aqui. Entre no grupo do Telegram e fique por dentro de mais conteúdo como esse. Me siga também no X, antigo Twitter.